Identidade de gênero. Gênero, órgãos sexuais e orientação sexual são três coisas bem diferentes. A confusão entre elas e, não raro, a sinonímia falsa delas nos coloca problemas de linguagem que ampliam preconceitos e nos fazem incapazes de lidar com a vida à nossa volta. Gênero tem a ver com a nossa identidade social. Em geral, na sociedade ocidental, falamos em dois gêneros e usamos os termos da linguagem homem e mulher para caracterizá-los. Não existem só esses dois gêneros, pois gênero é uma construção social, ou seja, mais ou menos parafraseando Sartre, pode-se dizer que é uma maneira de fazer conosco mesmo, aquilo que os outros já fizeram conosco. Em geral, os dois gêneros fortes, homem e mulher, colocam uma boa parte das crianças na condição de menino e menina, direcionando brincadeiras, roupas, trejeitos, repressões e liberações, e principal e decisivamente, expectativas. Uma menina do passado pode querer jogar futebol com o irmão, mas seria desincentivada pelos pais e pela escola, diriam para ela. Isso não é coisa de menina, isso vai deixar você mais tarde com o corpo de homem. Não falaram muito isso para a Marta, da seleção brasileira. E aí está o futebol feminino encantando. Marta se considera do gênero mulher. E isso porque o gênero mulher, sendo uma identidade social, também ampliou as suas paredes para caber mulheres que jogam futebol. O preconceito e a falta de entendimento de como o gênero é uma construção social leva alguns, ainda hoje, a dizerem: ah, essa Marta é lésbica, não é mulher. Ela deve ter uns hormônios alterados, por isso joga como homem, superando outras mulheres. Parece uma verdade, mas não é algo inteligente de se dizer. É ideologia, aquela falsidade que pode, pelo senso comum, parecer verdade. Gênero não tem a ver, segundo uma ligação inexorável e determinante, com órgãos sexuais. E nem isso tem a ver, também de modo inexorável e determinado, com desejos amorosos e sexuais. Ou seja, se gênero depende, em grande medida, da vida social, porque é uma identidade social que nós empunhamos, o sexo, por sua vez, tem a ver com os nossos órgãos sexuais internos e externos. Nesse caso, antes que usar homem e mulher, é melhor usar masculino e feminino. Fazendo isso, já de início colocamos os órgãos sexuais no campo do vocabulário que, segundo o convencional, define uma classificação tradicional. Claro que há hermafroditas, etc., mas masculino e feminino ajuda bem no mundo animal e vegetal e na nossa simbologia em geral. Todavia, a presença em uma pessoa do órgão sexual feminino e de aparelho sexual reprodutor feminino interior perfeito não indica que essa pessoa irá, no futuro, gostar do chamado sexo oposto, ou seja, alguém masculino. O amor e o desejo sexual se formam a partir de múltiplos fatores, num cruzamento de gostos éticos, estéticos, linguísticos e hormonais muito variados. Desse modo, alguém com órgãos sexuais femininos pode gostar de pessoas com órgãos sexuais femininos. E essa pessoa, inclusive, pode ter as características que definem sua identidade social, seu gênero, como homem ou mulher, ou então vários outros gêneros que já são aceitos dependendo da cultura. Travestis, transgêneros, crossdressing e outros tipos são tidos, em vários lugares, gravuras pessoais, recortes com as quais as pessoas se apresentam, fazendo valer a sua identidade de gênero. São sujeitos sociais por conta dessa identidade. A novela Força do Querer tentou ser exemplar nessas questões. O personagem Ivana, depois Ivan, nasceu e, tendo vagina, foi educada pela mãe para ser menina, ou seja, alguém do gênero mulher. Mas Ivana cresceu e negou, em parte, né, porque ela negou mais os seios, os seus órgãos sexuais femininos e todo o seu corpo enquanto voltado para a feminilidade. E preferiu um recorte mais masculino, quis trocar de gênero, ou seja, adquiriu então a condição de transgênero, virou um trans, quis inclusive trocar de nome, virar Ivan, queria ser visto como menino, mas seu desejo sexual, mesmo tomando hormônios, não foi alterado, não de todo, porque de vez em quando até ela olhava para outras mulheres, mas de um modo geral ela continuou gostando do menino que gostava, e manteve com este um relacionamento sexual através da sua vagina, inclusive engravidando. Muitas pessoas costumam falar em divisões de natureza e cultura, biologia e construção social, para abordar este assunto. Dizem que sexo é biológico, enquanto que gênero, embora pareça biológico, é construção social, e que desejo é, de certo modo, uma fusão da construção social e de hormônios. Da minha parte, em termos acadêmicos, prefiro evitar essa nomenclatura. Somos o que somos por conta de antropotécnicas, que foi o que eu defini no meu livro Para Ler Sloterdijk. Ou seja, somos o que somos por práticas nossas no campo histórico evolutivo. Esse termo abre espaço para nós vermos como não podendo ser definido por caixinhas, estanques, capazes de tudo prever, como o positivismo do século XIX desejou. Além disso, todos esses assuntos às vezes geram mais preconceito que conceito, por conta de que, apropriados pelo feminismo, saem do campo da nomenclatura e dos estudos e entram para o campo da militância. A luta por emancipação da mulher, não raro, mostra-se uma luta pela ampliação da caixinha chamada gênero, como o exemplo que dei de Marta, né, a jogadora. Aliás, a filósofa americana Judith Butler se põe nessa linha, pedindo a flexibilidade da noção de gênero, e casa isso com a luta feminista contra a opressão. Então, nessa emancipação, um subproduto, às vezes nocivo, é a criação de mais caixinhas, como se fosse necessário que a cada nova identidade social se precisasse de criar um novo nome para novo gênero, constituindo então uma nova minoria, num espectro infinito que não raro, cria situações grotescas. Por exemplo, na novela, Ivana vira Ivan, ou seja, em termos de gênero, é um trans. Mas depois que a transição foi feita, Ivan é Ivan. Pode ser posto dentro do gênero homem. Se ele continua com vagina, isso pouco importa, porque a identidade de gênero é social, é pública. Quem for namorar com ele o fará no âmbito da particularidade, da intimidade. E aí, as pessoas se descobrem, se falam, se tocam. E alguma coisa que diz respeito a cada uma delas é alguma coisa que diz respeito a cada uma delas. Na cama, a identidade de gênero sai e entra o desejo. Desse modo, não é necessário criar nomes para trans, que de fato não existiriam. Por exemplo, seria ridículo falar Ivan T ou Ivan X, e não simplesmente Ivan. Pois bem, é isso. Eu, de certo modo, também quero dizer que eu rechaço o termo ideologia de gênero. Ideologia não é doutrina ou ideário, mas falsa consciência, ao menos nas interpretações mais aceitáveis. E estou com Marx nisso. O tratamento das discussões de gênero, as discussões sobre gênero como ideologia de gênero, me parece uma terminologia de setores conservadores indispostos quanto ao entendimento das questões antropológicas envolvidas com o tema. É isso.